Quando, a partir de uma vela, acende-se muitas outras, eu considero esta a original. O Brahma Sanhita, capítulo 5, verso 46, afirma que o Vishnu Tattva, ou o princípio da personalidade de Deus absoluta, é como uma vela, porque as expansões igualam-se sobre todos os aspectos à sua origem. Com um candeeiro aceso, pode-se acender inúmeros outros candeeiros que não são inferiores, mas, de qualquer modo, um candeeiro deve ser considerado o original. Analogamente, a suprema personalidade de Deus, Krishna, se expande sob as formas plenárias do Vishnu Tattva. Porém, embora elas sejam igualmente poderosas, a original e poderosa personalidade de Deus é considerada a fonte de tudo. Este exemplo também explica o aparecimento de encarnações qualitativas como o Senhor Shiva e o Senhor Brahma. Segundo Srila Diva Goswami, o Shambhu Tattva, ou o princípio do Senhor Shiva, é como um candeeiro coberto com carvão, porque ele está encarregado do modo da ignorância. A iluminação de tal candeeiro é muito... Calma, Bimala. É muito diminuta. Portanto, o poder do Senhor Shiva não pode comparar-se ao do princípio de Vishnu. O Senhor Shiva é mais que um ser urbano, você não disse que urbano. É mais que um ser humano, né, Bimala? Uma alma marginal. É uma alma marginal dotada de poder. O Senhor Shiva está no meio, entre Deus e nós, almas comuns. Portanto, o poder do Senhor Shiva não pode comparar-se ao do princípio de Vishnu. Shiva é Deus e não é. É quase Deus. Essa é boa. Shiva é quase Deus. Da mesma maneira, Krishna é a causa de todas as causas e de todas as encarnações. É porque Shiva ainda tem um corpo material, por isso. E por isso Shiva e Brahma estão sujeitos à ilusão. Portanto, por favor, ouve outro verso que derrota todas as interpretações errôneas. Na outra página. Calma, até o final da coleção vou estar craque nisso. Aqui, no Shrimad Bhagavatam, descrevem-se 10 assuntos. 1. A criação dos ingredientes do cosmos. 2. As criações de Brahma. 3. A manutenção da criação. 4. O favor especial dado aos fiéis. 5. Ímpetos para a atividade. 6. Os deveres prescritos para homens obedientes à lei. 7. Uma descrição das encarnações do Senhor Krishna. 8. O encerramento da criação. 9. O libertar-se da existência material grosseira e sutil. E 10. O refúgio derradeiro, a suprema personalidade de Deus, Krishna. O 10º item é o abrigo de todos os outros. Para distinguir este refúgio último dos outros 9 assuntos, as maiores autoridades sobre Deus, os Mahajanas, descrevem estes 9, direta ou indiretamente, por meio de orações ou explicações diretas. Estes versos da coleção Shrimad Bhagavatam 2, 10, 1 e 2 enumeram os 10 assuntos tratados no texto do Bhagavatam. Destes assuntos, o 10º é a substância e os outros 9 são categorias derivadas da substância. Estes 10 assuntos vão enumerados a seguir. Desculpem. 1. Sarga, a primeira criação feita por Vishnu, a produção dos cinco elementos materiais grosseiros, dos cinco objetos de percepção sensorial, dos dez sentidos, da mente, da inteligência, do falso ego e da totalidade da energia material ou forma universal. 2. Visarga, a criação secundária, ou o trabalho de Brahma, ao produzir os corpos móveis e imóveis no universo. 3. Stana, a manutenção do universo pela personalidade de Deus, Vishnu. A função de Vishnu é mais importante e sua glória, superior à de Brahma e à do Senhor Shiva. Pois, embora Brahma seja o Criador e o Senhor Shiva o Destruidor, Vishnu é o Mantenedor. Como os devotos falam, né? É muito fácil começar uma coisa. E é muito fácil também parar essa coisa. Agora, manter a coisa, meu amigo, aí a pessoa precisa estar na bondade mesmo. Senão, não vai conseguir manter nada. Tá. 4. Poshana, o cuidado e proteção especiais do Senhor a seus devotos. Assim como um rei mantém o seu reino e súditos, mas não obstante dá atenção especial aos membros de sua família, analogamente a personalidade de Deus, Krishna, dispensa cuidados especiais a seus devotos, que são almas inteiramente rendidas a ele. 5. O ímpeto para a criação ou o poder iniciativo que é a causa de todas as invenções, segundo as necessidades de tempo, espaço e objetos. 6. Manvantara, os princípios regulativos para seres vivos que desejam alcançar a perfeição na vida humana. As leis de Manu, conforme são descritas no Manu Samhita, estabelecem a diretriz para tal perfeição. 7. Ishanukata, informação das escrituras a respeito da personalidade de Deus, Krishna, suas encarnações na Terra e as atividades de seus devotos. Escrituras que lidam com estes assuntos são essenciais para a vida humana progressiva. 8. Niroda, o recolhimento de todas as energias utilizadas na criação. Tais potências são emanações da personalidade de Deus, Krishna, que está deitada eternamente no oceano Karana. Interessante esse ponto, Bimo. Tais potências são emanações da personalidade de Deus que está deitada eternamente no oceano Karana, o oceano causal. As criações cósmicas manifestas juntamente com sua respiração são novamente dissolvidas no devido curso do tempo. Vamos ler mais um pouquinho? Sim, senhora. Então vamos lá. Continuando, né? Pensei que era outro verso. Não, continuando. Agora o item 9. Mukti, liberação das almas condicionadas encarceradas pelas coberturas grosseiras e sutis do corpo e da mente, que somos nós, né? Ao livrar-se de toda a afeição material, a alma, abandonando os corpos materiais grosseiro e sutil, podem atingir o céu transcendental em seu corpo transcendental original e ocupar-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna em Vaikuntha Loka ou Krishna Loka, sua morada eterna, suas moradas eternas, né? Existem muitos Vaikunthas, muitas moradas eternas, muitos planetas transcendentais. E Krishna Loka é o principal desses planetas no céu transcendental. Ao situar-se em sua posição constitucional original de existência, a alma é tida como liberada. É possível dedicar-se ao transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna e tornar-se Jivan Mukta, em português, alma liberada, mesmo enquanto no corpo material. Então nós podemos nos tornar, né, almas eternamente liberadas, mesmo presas dentro desse corpo material, ou desses corpos materiais, grosseiro e sutil. 10. Ashraya, a transcendência, o sumum bono, de quem tudo emana, em quem tudo se apoia e em quem tudo emerge após a aniquilação. Ele é a fonte de apoio de tudo. O Ashraya é também chamado o Supremo Brahman, como é dito no Vedanta Sutra, Atato Brahma Jigyasa, Jamadi Asyadyata. Em português, o Srimad Bhagavatam descreve especialmente esse Supremo Brahman como o Ashraya. Shri Krishna é esse Ashraya e, por isso, a maior necessidade da vida é estudar a ciência de Deus, Krishna. Senão, como que vai amar a Deus com todo entendimento se a pessoa não sabe quem é Deus, não estuda sobre Deus, não fala sobre Deus? Aí sem chance, né? É só ilusão, só enganação. O Srimad Bhagavatam aceita Shri Krishna como o abrigo de todas as manifestações, porque o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, é a fonte última de tudo, a meta suprema de tudo. Dois princípios diferentes devem ser levados em consideração aqui, a saber, a Ashraya, o objeto que fornece abrigo, e a Ashrita, os dependentes que precisam do abrigo. Os Ashritas existem sob o princípio original, o Ashraya. As nove primeiras categorias descritas nos primeiros nove cantos do Srimad Bhagavatam, desde a criação à liberação, incluindo os avataras desfrutadores, a energia marginal, ou as entidades vivas, e a energia externa, ou o mundo material, são todos Ashrita. No entanto, as orações do Srimad Bhagavatam visam ao Ashraya Tattva, a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. As grandes almas hábeis em descrever o Srimad Bhagavatam esboçam com todo o zelo as outras nove categorias, às vezes através de narrações diretas e às vezes através de narrações indiretas, tais como histórias. Eu adoro histórias, Bima. Os Shudras gostam, né, de novelinha, teatrinha, historinhas. Nessa era só nasce Shudra, fazer o quê? O propósito verdadeiro ao fazer isso é dar a conhecer perfeitamente a transcendência absoluta, Shri Krishna, pois toda a criação, tanto material quanto transcendental, descansa no corpo de Deus, Shri Krishna. Calma, estou ladinhando a página aqui. Tem que voltar mesmo, peraí. Aqui. Descrevo as outras nove categorias para conhecer distintamente o refúgio último de tudo que existe. A causa do aparecimento destas nove categorias é corretamente chamada o refúgio delas. Então vamos parar aqui, nesse verso, nessa página. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes estão nessa coleção Srimad Bhagavatam. E o Srimad Bhagavatam está de graça no nosso site, na quarta linha. Você entra lá, está escrito livros grátis, você clica ali e você vai encontrar as opções para ler na tela ou baixar. Que mais, hein? Tem mais alguma coisa para falar, Bima? Não, está tudo certo. Deixa eu ver, está tudo certo. Então tá bom. Bom, então na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Srimad Bhagavatam. Aí eu fiz um rolo danado. Eu estava lendo a coleção Chaitanya Charitamrita, que também está de graça aí no nosso site, como eu indiquei, né? Eu só troquei uma coleção pela outra. E agora então nós vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 30, As Atividades dos Prachetas. É o que nós vamos ver agora, com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Obhagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Drupa Kada Mahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindubhya Evacha, Patita Nampavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha, Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasa de Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, então paramos aqui nessa página. Depois disso, desenvolvereis o serviço prático, amoroso e inadulterado a mim. Krishna falando, né? E livrar-vos-ei de toda a contaminação material. Nessa altura, estando inteiramente desapegados do gozo material nos ditos planetas celestiais, bem como nos planetas infernais, retornareis ao lar, voltareis ao Supremo, a morada eterna de Deus. É onde não tem nem começo, nem meio, nem fim. Lá, o tempo é marcante por sua ausência. Pela graça do Senhor Krishna, os prachetas receberam oportunidades especiais. Apesar de poderem viver milhões de anos para gozar dos recursos materiais, ainda assim não se desviariam do transcendental serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Beleza, hein, Bimo? Desfrutar aí por milhões de anos e depois ainda voltar para casa, nossa, não é para qualquer um, né? Todos podem, mas nem todos querem pagar o preço. Deste modo, estando plenamente ocupados, os prachetas livrar-se-iam por completo de todo o apego material. O apego material é muito forte. Durante toda uma vida, o materialista se dedica a adquirir terras, dinheiro, amigos, sociedade, amizades e amores, e assim por diante. Ele também quer desfrutar dos planetas celestiais após a aniquilação do corpo. Se uma pessoa se ocupa no serviço prático e amoroso a Deus, entretanto, ela se desapega de toda a espécie de gozos e sofrimentos materiais. No mundo material, supõe-se que pessoas elevadas a sistemas planetários superiores gozam de todos os recursos materiais, ao passo que pessoas degradadas a sistemas planetários inferiores vivem em condições infernais. Os planetas infernais são os mundos inferiores. O devoto, contudo, é transcendental tanto às condições celestiais quanto às infernais. Segundo o Bhagavad Gita 14.26, a posição do devoto descreve-se desta maneira: Manchajo viabhicharena bhakti yogena sevate sagunam samatityaitam brahma buyaya kalpate. Em português: quem se ocupa em pleno serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, não caindo em nenhuma circunstância, transcende de imediato os modos da natureza material e assim chega ao nível de Brahman. O devoto está sempre situado na plataforma de Brahman. Ele nada tem a ver com felicidade e aflições materiais. Quando alguém está fortemente fixo em serviço prático e amoroso a Deus e livre de todo o apego material, sem a contaminação dos modos materiais da natureza, ele torna-se apto para voltar ao lar, voltar ao Supremo, voltar para casa, né, a morada eterna de Deus, embora, através de uma bênção especial, os pratitas fossem gozar dos recursos materiais por milhões de anos, e eles não se apegariam a eles. Assim, ao fim de seu gozo material, eles seriam promovidos ao mundo transcendental e regressariam ao Supremo, a morada eterna de Deus, de onde todos nós caímos ou fomos chutados, expulsos, o nome que você quiser dar. Onde eu estava, fomos convidados a nos retirar, né, Bima? A palavra Pakva Gunashaya tem importância especial, pois significa que, através do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, é possível abandonar a influência dos três modos da natureza material. Enquanto estivermos influenciados pelos modos da natureza material, não poderemos voltar ao Supremo. Ou lá ou aqui, né? No meio dos dois não dá para ficar. Ou você vai para os mundos transcendentais ou continua nos mundos materiais. Nos dois não dá. Explica-se aqui, claro, desfrutando, né? Explica-se aqui claramente que todos os planetas no mundo material, desde Brahmaloka até os planetas infernais, são lugares impróprios para um devoto. Nós não temos nada a ver, né, com a criação material. Padam, padam, javi, padam, natesham. Em português, um lugar onde há perigo a cada passo certamente não é um lugar confortável. É exatamente onde nós estamos, né? Aqui é um perigo a cada passo, uma confusão também a cada passo. De repente a gente é envolvido aí numa confusão tremenda, né? É por isso que aqui não é um lugar para cavaleiros, para um devoto de verdade. Um lugar onde há perigo a cada passo certamente não é um lugar confortável. Portanto, o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 8.16 que Abrahma Bhuvanau Loka Puna Avatinorjuna Man Upetya Tu Kunteya Puna Jama Navidyate. Em português, desde o planeta mais elevado no mundo material, que é o planeta do primeiro filho de Deus, o Senhor Brahma, até o mais baixo, todos são lugares de miséria, onde ocorrem repetidos nascimentos e mortes. Mas aquele que atinge minha morada, ó filho de Kunti, nunca mais volta a nascer. Beleza, hein? Nunca mais tem que voltar aqui nesse mundinho temporário e miserável. É, só se faz a bobagem uma vez, né? Assim não se lucra em nada, mesmo que se logre a promoção a Brahmaloka, o planeta elevado, mais elevado no mundo ou no universo material. Nos universos materiais, né? Existem incontáveis universos. E aqui está se falando de um. Onde eu estava? Contudo, se uma pessoa de alguma forma for promovida à morada do Senhor Krishna, não retornará jamais ao mundo material. Calma, estou ladeando a página, Bimala. Me apressa não, que eu erro tudo. Aqueles que se dedicam a atividades auspiciosas do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, de certo compreendem que o desfrutador ou beneficiário último de todas as atividades é a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Assim, ao agirem, eles oferecem os resultados à Suprema Personalidade de Deus e passam a vida sempre absortos em tópicos sobre o Senhor Krishna. Mesmo que tais pessoas estejam participando da vida familiar, elas não são afetadas pelos resultados de suas ações. É, quem está falando aí, ó? Não, quem vai explicar o que está sendo falado aí é quem viveu isso, né? Prabhupada viveu todo o conhecimento na prática, desde o nascimento até a morte gloriosa de morrer por Deus e para Deus. De um modo geral, uma pessoa que vive em família torna-se demasiadamente apegada às atividades frutíferas. Em outras palavras, ela tenta gozar dos resultados de suas atividades. O devoto, entretanto, sabe que Krishna é o desfrutador supremo e o proprietário supremo. Prabhupada cita aqui uma linha e explica que, consequentemente, o devoto não se considera o proprietário de nenhuma ocupação. O devoto sempre pensa na Suprema Personalidade de Deus como o proprietário. Portanto, os resultados de suas atividades, ele os oferece ao Senhor Supremo Krishna. Quem vive assim no mundo material, com sua família e filhos, nunca se deixa afetar pelas contaminações do mundo material. Confirma-se isso no Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 9. Jagyartha kamano niyatra lokojam karma bandana tadartam karma kunteya mukta sangha samachara. Em português, aquele que tenta gozar dos resultados de suas atividades fica preso por esses mesmos resultados. Quem oferece os seus resultados ou os lucros à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, contudo, não se enreda nos resultados. Este é o segredo do sucesso. As pessoas tomam a ordem de vida renunciada para se livrarem das reações de atividades frutíferas. Aquele que não fica com os resultados de suas ações, mas ao contrário, oferece-os à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, com certeza permanece em condição liberada. No Bhakti Rasamrita Sindhu, Néctar da Devoção, Srila Rupa Goswami confirma isso. É, confirmar isso, mas não vai ser hoje não, porque não vai dar tempo. Nem, cadê? Ih, Bimala. Ah, tá aqui. Paramos aqui no que vai ser falado no Néctar da Devoção de Sri Rupa Goswami, que confirma tudo isso que a gente estava falando agora, né? Tá bom, então você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis. Ali você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Ah, eu cliquei no Livros Grátis, Bimo. É Livros Novos. Calma, quem sabe errar ao vivo. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto que já aparecem os livros disponíveis. Você já encomenda alguns ou todos eles. Começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Calma, Bimala. É, nessa época começa a seca, ixi, tantas misérias, né? A gripe do frango, a gripe do porco, mudaram o nome, mas continua sendo a gripe do frango, do porco, né? Só para os trouxas comprar os frangos e os porcos, né? Então, gripe sazonal, nossa, tem tanta coisa, alergia, seca. Esse mundo material, como nós lemos agora, é um perigo a cada passo, é uma confusão a cada passo. Este mundo não é um lugar para cavaleiros, nem damas. O que vai fazer, Bimala? Você está me cortando, eu me perco aqui. Ah, agora? Ler os livros de biografia de Prabhupada, que maravilha. Que maravilha, a parte que eu mais gosto. Não, a parte que eu mais gosto, são duas. O Chaitanya Charitamrita e o Prabhupada Lilamrita, pronto. Então vamos lá. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyare Shatarine. Onde nós paramos, hein? Vamos ver aqui. Acabamos de ler, né? O que Sally Argaval falou sobre ter Prabhupada na casa dela. Certa noite, um convidado perguntou a Prabhupada: o que o senhor acha de Jesus Cristo? E Prabhupada replicou: ele é o Filho de Deus. Então ele acrescentou que o convidado também era filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, só existe um pai, só existe um criador, né? E todo mundo é filho de Krishna, mesmo que não saiba, mesmo que não tenha consciência disso, mesmo que nunca tenha ouvido falar. Todos acharam interessante saber que o Swami aceitava Jesus Cristo como o Filho de Deus. É, e Prabhupada já respondendo, já falou aqui, ó. Falou para o convidado que ele também era filho de Deus. Gopal comenta: sua intenção não era fazer com que mudássemos nosso estilo de vida. Ele não dizia que fulano ou cicrano deveriam ser vegetarianos ou algo semelhante. Tudo o que queria era que fôssemos o que éramos, mas que melhorássemos. Então ele não enfatizava que deveríamos abandonar muitas coisas. Prabhupada estava entrando como uma agulha, né? E depois que entrou como uma agulha, saiu como um arado. Srila Prabhupada seguia um horário regular diariamente. Toda manhã caminhava pelos 6 ou 7 quarteirões da ACM até o edifício Sterling, chegando ali por volta das 7 horas. Ao desembarcar em Nova York, trazia em sua bagagem um grande pacote de cereais secos semelhantes à aveia trilhada. Esta provisão era suficiente para várias semanas, e toda manhã no dejejum ele tomava um pouco com leite. Mas como leite industrializado? Já ouviu falar de tempo, lugar e circunstâncias? Estamos numa guerra contra a ilusão. Ou pelo menos deveríamos estar, né? Às 7h45, Gopal saía para o trabalho e por volta das 9h30, Prabhupada começava a preparar o seu almoço na cozinha. Os pães achatados dele eram feitos à mão, sem mesmo usar o rolo. Ele trabalhava sozinho por 2 horas, enquanto a senhora Argaval se dedicava aos afazeres domésticos e cuidava das crianças. Às 11h30, ele tomava o alimento oferecido a Deus. Sally comenta: quando ele cozinhava, usava apenas uma boca do fogão. O compartimento inferior da panela produzia o vapor. Ele mantinha o caldo de ervilha embaixo e este criava o vapor para cozinhar muitos outros legumes. Assim, por cerca de uma semana, ele cozinhou esse grande almoço, que ficava pronto por volta das 11h30, e Gopal sempre vinha almoçar ao meio-dia. Eu costumava servir a Gopal um sanduíche, depois do que ele voltava ao trabalho. Mas não demorou muito até eu perceber que podíamos também saborear a comida preparada pelo Swami. Assim, ele começou a cozinhar aquele almoço para todos nós. Ah, era muito delicioso. Divertíamo-nos em mostrar-lhe, né, o que conhecíamos sobre os Estados Unidos. E ele nunca vira tais coisas. Era muito divertido levá-lo ao supermercado. Ele adorava abrir os pacotes de quiabo ou de feijão congelados, pois não precisava limpá-los e cortá-los, e tudo mais. Todo dia ele abria o congelador e escolhia os seus ingredientes. Era divertido observá-lo. Ele se sentava no sofá enquanto eu limpava a casa com o aspirador, que chamava a atenção dele, e assim conversávamos por longo tempo a respeito. Ele era tão interessante. Assim, todos os dias tínhamos este grande banquete e tudo era muito divertido. Divertíamo-nos de verdade. Eu ajudava a cortar os legumes, ele temperava tudo e nós ríamos. Ele era um homem muito agradável, a mais agradável das pessoas. Na verdade, eu me sentia como uma espécie de filha dele, apesar da brevidade de nosso convívio. Era como se ele fosse meu sogro. Ele era amigo de meu sogro, mas na realidade eu me sentia muito chegada a ele. Ele se divertia com tudo. Eu gostava dele, achava-o formidável. Após o almoço, por volta de 1 da tarde, Prabhupada saía em direção à ACM, onde, conforme supunham os Argavals, ele devia ficar trabalhando em seus escritos até às 5 horas. Retornava ao apartamento lá pelas 6 da noite, após eles terem jantado. Eles comiam carne, de modo que a senhora Argaval era muito cuidadosa em limpar tudo antes que ele chegasse. Quando certa noite ele veio mais cedo, ela disse: "Oh, Swami, acabamos de cozinhar carne e o cheiro será muito desagradável para o senhor." Mas ele disse, né? "Ah, não se incomode, não se incomode." À noite ele conversava com os visitantes. Os convidados costumavam tomar café e outras bebidas, mas ele pedia um copo de leite quente às 9 horas. Ele permanecia conversando até às 9h30 ou 10h, e então o senhor Argaval o levava de carro de volta à ACM. Desculpem. Prabhupada também levava sua própria roupa todos os dias. Lavava. Ai, nossa, Bima. Calma, deixa eu tomar água. Onde paramos aqui? Tá. Prabhupada também lavava sua própria roupa todos os dias. Lavava-as no banheiro do Zargaval e as pendurava para secar no lado de fora. Às vezes, acompanhava os Zargavals à lavanderia e interessava-se em ver como os americanos levavam, como os americanos lavavam, desculpem, e secavam suas roupas. Para Sally, ele parecia muito interessado nos hábitos e no povo americano. Sally comenta: nosso filho, Bridge, tinha 6 ou 7 meses de idade quando o Swami chegou. E os indianos adoram crianças. O Swami gostava de Bridge. Ele encontrava-se lá quando o Bridge ficou de pé pela primeira vez. A primeira vez que Bridge tentou e realmente conseguiu, o Swami ficou de pé e bateu palmas. Foi uma festa. De outra vez, nosso bebê mordeu os sapatos do Swami. Pensei, esses sapatos, eles estiveram por toda a Índia e meu filho os está mastigando. Você sabe, né, como uma mãe se sentiria. Quase toda noite ele sentava-se no quintal dos fundos da casa do vizinho. Às vezes, sentávamos-nos lá fora com ele ou ficávamos na sala de estar. Certa vez aconteceu com nossa filhinha, Pamela, que tinha apenas 3 anos. Eu costumava levá-la ao catecismo e lá ela aprendeu sobre Jesus. Então, quando ela via o Swami trajado daquela maneira toda, né, roupa de sacerdote, ela o chamava de Swami Jesus. Uma vez, quando passamos a entender o que ela dizia, vimos que ela o chamava de Swami Jesus, e o Swami Jesus sorria e dizia: ah, é uma criancinha, Guialuzá. Foi muito engraçado, né? Prabhupada palestrou para diversos grupos na comunidade. Ele deu uma palestra no Lions Club no início de outubro e recebeu um documento formal. Saiba-se que A.C. Bhaktivedanta Swami foi convidado do Lions Club de Butler, Pensilvânia, e para expressar nossa apreciação pelos serviços prestados, o clube oferece este reconhecimento. Ele também deu uma palestra na ACM e no seminário de São Fidélis em Hermann, Pensilvânia, e regularmente falava aos convidados na casa do Zargaval. Quando o professor Larsen, o catedrático do Departamento de Filosofia da Faculdade Estadual de Slippery Rock, leu no Butler Eagle sobre a visita de um Swami indiano e acadêmico védico, ele telefonou para a casa do Zargaval a fim de convidar Prabhupada para uma palestra no campus. O jornal fez efeito, né? Allen Larsen comenta: eu liguei para o número dado no artigo do jornal, mas informaram-me que o Swami Ji, na verdade, estava hospedado num quarto da ACM. Quando cheguei, ele me esperava na esquina da rua e eu o acomodei no carro. Ele parecia muito solitário. Enquanto estávamos a caminho de Slippery Rock, pedi-lhe que pronunciasse seu nome para mim, de modo que eu o fizesse corretamente quando o apresentasse à minha classe. Ele disse: Swami Ji Bhaktivedanta, e logo pôs-se a explicar o que significava. Como eu não estava acostumado com nomes indianos, ele teve que repeti-los várias vezes antes que eu o assimilasse corretamente. Ele não se impacientou com minha amorosidade. Já naquele breve contato inicial, eu estava convencido de que este homem tinha uma força e estabilidade interiores que muito dificilmente abalar-se-iam. E essa impressão inicial seria consolidada mais tarde no transcurso daquele dia tão atarefado. Uma centena de estudantes de diversas classes haviam se reunido para ouvir a palestra. Nisso, Prabhupada, em sua maneira natural e não ensaiada, desceu pelo vão entre os bancos, subindo 3 degraus de madeira até o palco de tábuas lisas. Sentou-se ereto e com as pernas cruzadas e suavemente começou a cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Coitado de mim, Prabhupada canta maravilhosamente. É o canto de adoração a Deus, né? E começou a cantar suavemente Hare Krishna com os olhos fechados. Então se levantou e falou, sem estante nem microfone. Já está entre aspas. Então se levantou e falou, e depois respondeu às perguntas da audiência. O programa durou apenas 50 minutos e terminou abruptamente com uma campainha anunciando a próxima aula. Allen Larsen comenta que, após a primeira aula, tive uma breve conversa com Swami Ji, sentado com ele num banco do jardim do campus. A maior parte do tempo em que ele não se ocupava diretamente na conversa, repetia uma breve oração, enquanto movia as contas de rezar por entre os seus dedos dentro do saquinho. É o saquinho para proteger o rosário, né? Estava sentado com as pernas cruzadas e trocávamos ideias. Dizendo que as árvores à nossa volta eram muito belas, ele perguntou, que espécie de árvores são essas? E eu respondi, são árvores infrutíferas. Então ele disse que era uma pena que não fossem árvores de frutas ou nozes para fornecerem alimentos e beneficiar as pessoas. São árvores impiedosas. As árvores e plantas impiedosas não produzem flores, não produzem frutos e nem flores perfumadas. À 1 hora da tarde, Prabhupada deu outra palestra. Em seguida, ele acompanhou o Dr. Mohan Sharma, um membro da faculdade que assistira à palestra, e sua filha de 16 anos, Mini, até o local da residência do Dr. Sharma, no campus. Prabhupada aceitou leite quente e frutas secas, e a pedido do Dr. Sharma, abençoou a casa e sua filha, tocando-lhe a testa num gesto de bênção. Lá pelas 3 horas, o professor Larsen... Mas já? Nossa, esse relógio corre muito, Bimão. Esse relógio corre muito. Tocando-lhe a testa num gesto de bênção. Lá pelas 3 horas, o professor Larsen o conduziu de volta a Butler. Vai dar tempo de ler? Não, não vai dar tempo, vai dar tempo, não vai dar tempo, vai dar tempo, pelo menos o comentário de Larsen. O Swami Ji parecia apresentar-se como um acadêmico indiano que tinha vindo por curto período a fim de fazer trabalho de tradução. Nunca pensei nele como um missionário, mas no decurso do dia cresceu em mim uma calorosa afeição por este homem, pois ele era, sem sombra de dúvidas, um bom homem que atingira uma estabilidade e paz muito raras. As palestras na Pensilvânia deram a Prabhupada as primeiras impressões de como sua mensagem seria recebida nos Estados Unidos. No Commonwealth Beer de Boston, ele havia declarado em seu poema: tenho certeza de que, quando esta mensagem transcendental penetrar em seus corações, eles de certo sentir-se-ão contentes e assim livrar-se-ão de todas as condições infelizes da vida. Agora, testava-se na prática este princípio. Seriam eles capazes de entender Estariam eles interessados? Render-se-iam a Deus, Krishna? 15 de outubro, Srila Prabhupada recebeu uma carta de Sumati Morardi, de Bombay, que nós não vamos ler agora, né? É, Prabhupada, o desejo de Prabhupada era fazer todas as pessoas felizes, aqui e agora, tá? Não, mas não é mais uma promessa furada, não, quando se for sei lá para onde. Não, Prabhupada queria fazer as pessoas felizes aqui e agora. E conseguiu, né? E conseguiu. E os seus seguidores sinceros estão fazendo a mesma coisa, fazendo as pessoas ficarem felizes e contentes, em paz, felizes e contentes. É porque esse processo, como Krishna fala, é o mais alegre. É fácil de executar, se executa com alegria, cantando e dançando e etc. Tá bom, já parei de falar, nossa, é hoje, hein? Ah, já era para ter parado. Tá certo, Bimala. Então, essa coleção está de graça no nosso site em inglês para ler na tela. É só clicar ali, livros grátis. Mas você que quer a coleção na mão, então tem que clicar ali, ó, livros novos. Livros novos, você clica ali, já cliquei aqui, não quer ir, Bimala, melhor internet do Rai. Coisa mandada. É, o preço é de melhor internet do mundo, mas o serviço, socorro. Bom, então vamos lá. Já apareceu o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, que tem todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes. E agora aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, que tem todo o conhecimento, todas as respostas nos mínimos detalhes. E agora sim, né? A coleção Srila Prabhupada, onde você encontra todo o conhecimento vivido na prática. Você clica aí, encomenda a sua coleção, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Haripurushottamaham Bhajami. Govinda Haripurushottamaham Bhajami. Venom Kananta Maravinda Dalaya Taksha Bhavatam Tamasita Udasundaranga Kandalpa Kotika Mania Vishesha Shobha Govinda Haripurushottamaham Bhajami. Govinda Haripurushottamaham Bhajami. Ranganiyasa Sakalendriyavritimanti Pashanti Panti Kayanti Chiranjaganti Anandachi Maya Sadhu Alavigrahasya Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Anganiyasa Sakalem Driyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandachi Maya Sadhu